お前らの親玉にことづてを頼みたい。黒い剣士が来た、それだけでいい。俺の名はキリト、スプリガン、ウンディーネ同盟の大使だ。 Hey, aqui é o Senna e a gente tá começando mais um Outbreakcast. Eu tô aqui com o Adam. Opa, e aí, pessoal? E com o Gairo. E aí, pessoal, aqui é o Gairo. Muito animação aqui. Animação do Gairo. Sal. Iminente. Faz um tempo que a gente não tá gravando. Porcaria nenhuma. Diversas tentativas e todas fracassadas, uma pior que a outra. E dessa vez a gente quer voltar pra valer. Mas por que que tem só três pessoas agora gravando? Tipo, cadê o resto? Vocês não eram sempre, mais de 4, 5, 6, 7. Os viados estão fazendo putaria no carnaval. Exatamente, a gente tá gravando isso no carnaval e o resto da galera tá todo mundo dando o rabo. Exato. Eles estão todos em uma grande orgia. Não. Só o Hollow, que virou o guardião, né? Agora ele vai ficar guardando as portas da casa dele. Exatamente, ele tá protegendo. Você, porque quando você tá sozinho, você tem que pegar um espaço. Não, porque a casa dele é a primeira das 12 casas. Exato, precisa ser protegida, porque você não pode falar ao mesmo tempo no Skype e ficar olhando a casa. Ele é o cavaleiro de Ares. De Ares. Tem que proteger ali. E, Gairo, pode me ajudar com uma coisa? Você pode me dizer qual vai ser o tema do podcast de hoje? Do episódio de hoje. Qual o número dessa vez? 8? É 8? Tô errado? Qual não, que é o 6. Qual que foi o último? Foi o 5? Então, episódio 6. A gente já tá esquecendo os episódios, né, mano? A gente já tá em 5. Faz muito tempo, cara. A gente já gravou outro, só que não deu certo, né? Que alguns foram cancelados, ficaram ruins. A gente gravou milhares, né? A gente gravou um episódio de Dark Souls inteiro, de 3 horas e não deu certo. De Sonic. Gravou de Sonic, gravou de Beats, de nostalgia, pode fazer. Né? Hoje o episódio vai ser de dois personagens lutando entre si. Peraí, um UFC? Basicamente isso. Vai ser. A gente tá começando aqui agora, vai estar tá agora começando. Patrocinado aí. Não é patrocinado, brincadeira. Cadê esse dinheiro aí que eu não tô vendo? Eu estou sentado nele. A gente vai ter aqui hoje o UFC. Os personagens de anime. Olha aí. Que loucura. Vai ser o nosso episódio de crossover aqui. Só que... Mas estabelece logo as regras aí, que a gente pode mencionar. Ah, claro. Então, era pra ser um episódio onde a gente faria apenas de personagens de anime contra personagens de anime. Mas, para tornar o negócio mais interessante, mais extenso, a gente ter mais coisas do que falar, eu achei interessante colocar. Podem ser dois personagens de animes ou um personagem de anime contra um personagem de outra coisa. Beleza, tem que ter um personagem de anime então. Tem que ter um. A regra é: personagem de anime é obrigatório. Boço. Tirando isso, não, assim, a única coisa é, obviamente, que tem que ter a ver, a luta tem que fazer sentido. Então, não tem. Tirando isso, não tem nenhuma outra regra, mas. Assim, a gente não vai estabelecer muitas regras e que começa a porrada. Bom, e pra começar o UWC, vamos ter um embate entre os personagens. Kirigaya Kazuto vs Guts, do Berserker. Então, de um lado, nós temos o espadachim negro, e do outro, nós temos o espadachim negro. Cara, depende. É porque o Kirigaya Kazuto não é o Kirito, exatamente. Né? Ele é o cara que controla o avatar Kirito. Não, vamos deixar claro, para contexto. Para contextualizar para as pessoas que estão ouvindo, a luta agora. A luta necessariamente ocorre no octógono, né? No caso, a luta acontece no octógono. Tem que ser. A todas as lutas tem que ser física, não, né? Pode ser, por exemplo, mental ou algo assim, né? É claro. Tipo, por exemplo, se a gente for colocar uns personagens que usam inteligência. Mas no caso, para contexto, os dois personagens estão agora no ringue de UFC, basicamente. Eu tô imaginando, cara. O público ao redor tá vibrando e eles estão se encarando na hora, entendeu? E o Kirito tá lá com os poderes de Kirito dele, não é o Kirigaya Kazuto, não. Não interessa, é o que importa é o personagem. Aqui a gente não tá vendo, eles estão lutando por quê? Não, a gente não tá vendo isso. Não, não é por quê, cara. É Kirito. Bom, mas a motivação deles é clara, quem vai ter o título de Black Swordman? Pronto, o Gairo já colocou um cinturão pra pegar, entendeu? Do Espadachim. Que ele tem os poderes online, então. Tem os poderes online. É. Tá lá, eles dois. Assim, só pra deixar claro, o Octógono, o ringue é grande, tá? Porque... Ô, cara, então assim... Já que você é o expert em Sword Art Online... Vai se lascar, cara. Você é, cara. Você é essa porra. Super fã, é. Que super fã? Vai pra merda. Você leu essa porra toda. Como assim, defende... Cara, ó, eu li ela de você nota, defende você, cara, eu gosto cara, ó, de sal. Deixa logo claro aqui. Ó, eu gosto de sal sim, na minha comida. Mas não... Nossa merda aí. Ó, deixa eu claro, eu li a Light Novel, assim, não toda, porque eu parei. Não tem como, olha como é que eu li inteiro se não terminou, caralho. Ok, a luta agora está sendo interrompida, os dois personagens estão olhando pra fora do ringue, por outro embaixo. Eu não sei muito de Berserk, eu só sei que ele consegue matar uns 100 caras na espadada, né, um negócio assim. Não, isso aí você tá falando do... A gente tem que determinar qual período do Guts a gente tá falando. Deixa o Guts esse mais roubado, né? Tem uma armadura super louca de demônio, super força. Cara, eu prefiro o Guts, né? Mas... Você tem que defender, cara. Não, peraí, eu sei. Aí. Mas, ó, vamos lá. Se lascar. É, usando assim, realista, se ele lá tiver os poderes dele online, cara, ele vai cortar a cabeça do Guts antes dele perceber, cara, porque ele tem ele é muito rápido, entendeu? É que, tipo pegar um cara de hack and slash, ele é mais forte, isso é bem claro, ele é mais forte, mas levando em consideração assim, ele é mais lento, ele é tipo, entre aspas, ele é natural, como eu falei, é como pegar um cara do Dark Souls, um personagem do primeiro Dark Souls contra um personagem de hack and slash, né? É bem subjetivo isso aí, na verdade. Porque o Guts é rápido pra caralho também. Ainda mais depois. Mas eu sei, você, né? Ele você, é tá com, você tá com o Guts medieval, começo do, antes de ele ser Black Swordsman na cabeça. Não, quando era mais pé do chão. Cara, tô levando. Ele é rápido, mas o Berserk, cara, ele é depois... tipo online. É tipo, o poder dele é porra do negócio que é mais rápido que a luz, cara. Quase uma espada arrombada, tá ligado? Tem aquele lá, Starburst Extreme, que é um poder lá que vai vários golpes, entendeu? Eu considero o Guts. A armadura, se o Guts entrar com a armadura, ele não. Mas aí o Kirito. Eles têm que estar lutando no ápice deles. Você não lembra? Aí então o Kirito, o Guts ia matar ele, aí o Kirito ia virar fantasminha e ia matar o Guts, cara. Fantasminha? Lembra não? Ele é protagonista, né? Ele é verdade. É, ele tem o poder Kirito do protagonismo. Ganharia porque o Kirito tem o poder do protagonismo, cara. É, cara, ele vira fantasminha lá e mata o cara. O Guts mete a porra dele. Só que quando o Kirito tá perto de morrer, o poder do protagonista se ativa e o Guts perde. Exato, ele vira fantasminha e aí provavelmente o Guts ia dar uma... ia lembrar da casca, alguma coisa assim. Aí não ia... Ele ia gritar, Griffith! Exatamente. Aí ia acabar morrendo, cara. Só pelo poder do protagonista, assim, porque realmente o Guts... Não, ele não ia morrer, sabe por quê? Porque ia vir o rei esqueleto e salvar ele e ir embora. Ah, então pode entrar personagens adicionais. Peraí, aí vem o Cloyd. Mas ele não ia ajudar na luta, não. Ele ia só... o Guts pra ele morrer, tá ligado? Ah, tá ligado. Então, eu tô falando isso porque é um feature do Guts. É, tipo, é um suporte dele. Exatamente. É. Tem lá, assim, na ficha dele, antes de morrer, ele é salvo. É, tipo, ele é salvo, isso que é verdade. Mas o Guts tem uns 30 anos, né, o bagulho? E, ó, a gente pode colocar aqui outro status dele. Quem fudeu a menina? O coitado do Guts. Ele começa. Aí tá o comentarista aqui, tá ligado? Aí ele começa a falar: quem fudeu a menina? Ele fica de joelho e começa a chorar, cara. Ele lembra da casca. Aí, ah. Eu falo assim: quem fudeu a menina? Aí, pô, tem a casca. Aí, não fala esse nome. É, ele começa a chorar, caralho, cara. Meu Deus do céu. O cara começa a chorar. A torcida está. Muita pena, a torcida está fazendo agora. Todo mundo está triste. Ganhou simpatia. Exatamente. Ganhou simpatia, exato. Caralho. Ia ter no meio da plateia, tá ali, a torcida do Kirito, as minazinhas e tudo mais. E do lado dele tem a casca do Death Metal e um bicho. Que é o filho dele lá, tá ligado? É o Griffith. É o Griffith. Tá, os cinco demônios lá com o Griffith, tá ligado? É, e para o próximo combate, vamos agora testar dois personagens que tem como seu melhor amigo o aço. Dois personagens que seguem o caminho do samurai. Um deles é um Ronin, ele é conhecido como o Batosai, samurai Kenshin, está se preparando agora. E do outro lado, um que enfrenta demônios, enfrenta robôs, enfrenta todo salve tipo de criatura. Dei boas-vindas ao Jack. Tem que botar aquela música rápida ali. Então, esse é o segundo embate. Rurouni Kenshin. Samurai Jack. Versus Samurai Jack. Eita. Começa a batalha. Por isso que eu gostaria que os irmãos do Tia estivessem aqui, porque eu não lembro, eu lembro muita pouca coisa de Rurouni Kenshin, tá ligado? Eu lembro de algumas coisas, mas não tanto assim. Bom, vamos lá, eu vou dizendo aqui o que eu sei. Eu vou jogando as cartas aqui logo do Jack. Jack, ele é um samurai que viajou no tempo para o futuro. Exato. E nesse futuro ele enfrenta demônios... É o futuro cyberpunk. Cyberpunk, exatamente. Ele já enfrentou um exército de robôs. Ele já enfrentou criaturas místicas de outras dimensões. Ele luta contra um demônio milenar. O Aku, ele luta contra coisas bem escrotas, assim. Pô, ele já lutou contra bichos tridimensionais, né? Tipo Cthulhu, cara. É, exatamente. Ele luta contra seres, assim, inacreditáveis. Exato. O Kenshin é o samurai que tá... Ele é mais pé no chão, né? Eu diria. Ele é pé no chão. Ele é baseado no pessoal real, né? Sim. Mas os dois, assim, não são tão eles são tão mentirosos. Agora os dois aqui sozinhos, puxando a sua espada, suas katanas. Cara, quem daria? Seria uma batalha que seria resolvida em um único golpe. Exato, é isso que eu ia falar. Tu me quebrou agora, cara. Porque eu faço o que eu. Como vocês sabem, né? Eu sou estudante de Kendo, né? Pratico Kendo. Cara, eu tô aqui. Eu tô vendo aqui os dois, meu Deus, cara. Porque o Samurai Jack, ele é muito, muito forte. E o Kenshin, ele tem também um... A tensão é grande, a tensão está no ar. Os dois estão simplesmente parados no ringue, se encarando, e a torcida não sabe mais o que fazer. Tá todo mundo maluco. Explicar. Entre esses... Eles dois estão parados, cara, mas, tipo assim, na mente deles, mano. Tipo assim, na mente de um... Eles estão imaginando, tipo... Aquele, sabe aquele filme? Absurdo, cara. Aquele filme do Nicolas Cage. Já viu aquele filme do Nicolas Cage, que é o cara que ele consegue ver o futuro? Sim, o Vidente, sei lá. Vidente. Aí ele consegue ver todas as formas dele fazer o negócio. Exato. Aí até o que dá certo, né? Eles estão tipo isso, eles estão tipo se atacando. Exato. Aí, tipo, um Jack tá morrendo, o outro só tá morrendo. Assim mesmo, eles vão mais acionar cada golpe, até sair um que eles pensam que vai ser o mais perfeito. Aí eles vão lançar os golpes. Nenhum deles tem abertura. Nenhum deles deixa abertura pra um ataque, assim. Mas os dois têm que encontrar uma maneira de derrotar o outro. Essa batalha não pode sair em um empate. Caralho. Que nem naquele filme do herói, o filme Herói, não sei se vocês sabem, do cara que tem que matar o imperador chinês. E aí, uma batalha, ele luta mentalmente com outro cara. Sim, é porque é assim, cara. Você, quando um cara muito experiente, não só o espadachim, mas qualquer lutador, ele já tá fazendo uma luta na mente dele completa, entendeu? Até que uma hora que vai sair o resultado que ele considera melhor, aí ele vai aplicar. Assim, tá tão tenso mesmo, porque eu não sei quem ganharia. Cara, olha, eu não conheço muito do Kenshin também. Mas eu sei que ele é um cara muito habilidoso, ele tem certas técnicas absurdas. Mas falando assim, entre os dois, pelo que eu lembro, o Samurai Jack, eu lembro mais... Ele era bem roubado, cara. Ele é roubado mesmo, mano. Porra, ele conseguia subir no prédio escalando verticalmente, mano. É verdade. Ele tinha habilidade sobre humano. Exato. Ele não era qualquer samurai. Ele tinha uns pulos também, fudido. O único episódio que eu lembro era que ele luta contra um exército inteiro, cara, de robôs. Sim. E ele detona, tipo, é o momento que... São robôs. Ele tá cortando metal. Exatamente. Que pariu. É o momento guts dele, sabe? Que ele mata, tipo, 100 robôs em uma luta, sabe? Ele passa a noite inteira, ele amanhece todo sujo, zoado. Olha, acho que o Samurai Jack ganha, porque no pessoal desceu o Eu acho que o Jack ganha também. Também acho que o Jack ganha, mas, assim, por pouco. Provavelmente ele vai sair do combate, porque os dois vão... É, como eles dois são samurais tradicionais, eles não vão nem trocar... Cara, o Jack, ele desvia de bala dele. Sim. Cara... Ia ser só. Eles iam desembainhar a espada, um golpe de ajuste. A espada do Jack cortava do Kenshi, cara. Não, porque a espada do Kenshi também é bem. Pelo que eu lembro, a espada do Jack corta qualquer coisa. Tipo, é a parada. Não, mas eu acho que elas não iam nem se chocar, cara. Ia ser aquele esquema. Ia um. Tipo, do nada você ia ver um flash, aí um pra cada lado, tá ligado? Ou então ia ser assim, ó, cara. A gente tava vendo a luta dos dois parados assim, um na frente torto, quase foi desembaiar. Aí depois eles estão até meio agachados, sabe? Daquele jeito lá. Assim, eu acho que em feats, assim, em talentos, o Jack passa longe, tá ligado? Do Kenshi. Então um ia andar pro frente do outro, apertar as mãos, assim, dar a referência. Não, cara, não, não, tem isso. E o Jack, ia vencer, ele falou assim, venci, cara. Então, não. E o outro, assim, realmente perdeu. É, não, exatamente. Provavelmente ia ter mas, uma. Cairo, você não tá entendendo. A torcida demanda sangue. A torcida quer ver alguém descer hoje. Cara, nenhum dos dois se importa com isso. O Samurai Jack, eu lembro que ele não se importava com essas coisas dele. Olha, falando em termos samurai mesmo, assim, o cara honrado. Eles estão aqui pra lutar. O Kenshin, ia perceber que ele não ia ganhar. Mas, assim, eu ainda falando, como eu disse, na minha concepção, ia ter os dois iam um pra cada lado, entendeu? Tipo assim, você ia ver só um transpassando o outro e um dos dois ia cair. E esse, na minha opinião, seria o Kenshin. Cairo, você pode me explicar de novo o que que tá acontecendo? Por que que ninguém tá vendo sangue hoje aqui, essa noite? Por que que outra mesa maior está sendo agora levada até o centro do ringue? É, e que porra de placar é esse estranho que botaram em cada lado? Exatamente, não é uma mesa. Um outro ringue apareceu dentro do ringue. Ah, em placar. Exatamente. Porque agora, cena, agora vai ser... O duelo do século, o duelo do milênio. Vai ser o Yugi versus Sora. Sua vez. Quem temos aqui? Yuki Moto, da onde? De onde que ele é? Que pariu. Eu não conheço. E temos esse outro rapaz aqui que tem uma garotinha nos pés dele ali. Se esfregando na perna. Esfregando. Porra, eu acho que a gente achou Long Life diferente. Ah, tá. Então ele deve ser o Shiro, né? Shiro. Não, okay. Shiro é a irmãzinha. Hã? Mas isso não faz sentido nenhum. É. Enfim, qual seria a luta aqui, galera? Vai ser um duelo de cartas, né? Então o duelo de Yu-Gi-Oh! Como no anime, como no desenho. Como no desenho. Então são 2 mil pontos de vida. Exato. Uh-huh. 2 mil pontos de vida, 8 mil. Não, no anime. No anime. É verdade. Mil, o anime no começo é 2 mil. É 2 mil. Não, mas depois eles Eu tô vendo pelo começo. Eu tô vendo pelo que eu assisti. Então, no começo é 2 mil, o anime. E não dá pra atacar o campo, viu? Não dá pra atacar o campo. Tá, pô, tu tá vendo... Caralho, vocês estão vendo o primeirão mesmo, viu? É, o primeiro é um. Tem que ser o atual, cara. Não dava pra atacar o campo, só dava pra atacar... O atual putaria sem limite, cara. Não, o atual que... Os últimos do Yugi lá, quando ele já tava no combate contra... Na época que ele já tinha os três deuses lá, já era 8 mil, já. É bagunça, já. Eu prefiro fazer meu time. Assim, bagunça foi o que a gente jogou, cara. É. Eu só conheço um Yu-Gi-Oh, que é o Yu-Gi-Oh clássico. Mas é o clássico, porra! Não, e aí é quando o Kaiba tá do bem, você já estaria. Kaiba do bem, Zé Ruela, tá louco? My Little Pony, não. Caralho, tu tinha as cartas, cara, tu tinha os três deuses, porra. É. Então, a gente vai fazer o Yu-Gi-Oh de verdade ou essa porra aí? Cara, fala essa parada aí. Vai ser. É porque tu não viu o filme, né? Que tu tá chateado. Porque tu não viu o filme no cinema, né? É por isso aí que tu tá. Eu quero minhas cartas que ganhavam. Olha aí, ó. saber. Tá magoado que ele me deu. E aí, cara, você que é o entusiasta de Yu-Gi-Oh! Aí, descreva a luta. Ah, vamos usar. Dê as cartas. Dê as cartas. O Yugi vai usar aquele deck merda dele lá. São 30 monstros aleatórios com 30, com 10 mil Force que ele bota, né? No deck dele sempre. Exódia. Sempre. 10 mil Force. Peraí, ele tá com Exódia ou. Se ele tiver Exódia, aí que ele perde mesmo, porque é impossível pegar o Exódia naquele deck dele, né? Olha, você está duvidando de um dos das cartas, principais, cara, poderes do Yugi, que é o coração das cartas. Coração das cartas. E o poder da amizade. O Sora tem contra isso? Ele tem a amizade dele, né, mano? E o poder do protagonismo. Protagonismo também. É o protagonismo contra o outro protagonismo. Dois ganham. Se a gente for levar em consideração o anime, o Yugi. Ele não sabe. Ganha, cara, porque. O Yugi, ele não sabe porra nenhuma do jogo. Não, ele, cara, joga mas, tudo não, errado. Não, ele é um especialista. Todo mundo fala, não, caralho. Dedo. O Joey fala assim, caralho, eu queria jogar tão bem quanto o Yugi. Mas ia ser assim, do nada, a criancinha apareceu lá, aí ele. Yu-Gi-Oh! Ia ficar com a voz grossa. Ia virar o faraó, cara. Assim, cara, quando ele tá daquela forma, ele joga as jogadas tudo errada, ele joga as paradas com o estrelado no meio lá. E o Sora, cara, o Sora ia falar assim, que porra é essa? Não, cara. Não, o Sora ia falar assim, mas que porra é essa? Tu não sabe nem as regras do jogo? Cara, como ele assim? A gente tá levando as contas às regras. Ele estabeleceu a regra do começo, né, cara? É, exatamente. Tá querendo levar as novas, é foda. Mas o Sora, ele sabe as regras do jogo. Caralho, então o Sora ia aparecer com aquele time tosco lá do GX, mano. Não, mas... aí, pode ser, né, cara? Puta que pariu. Mano, cara, não ia... Um milhão de cartas de efeito. Mano, o Sora não ia ganhar, cara, porque... O Yugi, literalmente, o baralho dele cria novas cartas, cara, que não existe. É, do nada. O baralho dele se faz. Ele joga. Ele deve olhar assim, ele tá duelando, aí ele pega assim, eu confio no coração das cartas. É. Ele tira uma carta, ele. Caralho, eu nem sabia que tinha essa carta. Exato, mano, foda. Cara. ele fala assim, a primeira vez que ele tira o mago dele, caralho, o mago negro? Exato, cara. Ele faz as fusão. Gente, vocês não lembram de Yu-Gi-Oh? Mas Yu-Gi-Oh é assim, pra você fazer uma fusão, você tem que ter no seu extra deck a fusão. Sim, o você polimerização. Não pode polimerização. Você não pode fazer a polimerização e do nada sair um negócio assim, viajão. Você tem que ter aquela carta. Cara, o Yugi, você tem que ter a carta da fusão no seu baralho. Sim, exatamente. Uh-huh. Mas a gente acabou de estabelecer que o baralho do Yugi e a cartas. No primeiro, cara. Mas sério. Mas o Sora. O Yugi, ele Sora sabe assim, das regras. Ele compra aqueles booster de Yu-Gi-Oh! Ele abre assim, tá ligado? Aí ele. Tá aqui meu deck. Não. Entendeu? O deck do Yugi é todo em branco. Pior que existe, tipo, a galera compra deck e vai jogar assim, cara. Ele pega pista repetida, tá ligado? Ele, caralho, ele é aqui o dragão branco, mano. Que foda. Eu sabia que tinha isso. Ele vai fazer o deck. Vou pegar essas 10 cartas aqui que eu gosto. Mirror Force. Obviamente, Mirror Force, né, gente? Mirror Force. Ele não fez porque foi o avô dele que deu pra ele o baralho. Avô pau no cu da porra de Curibó, cara. Puta que pariu. O cara é dono de uma loja de carta, dá o Curibó pro neto, cara. Como é que cara, o cara tinha o dragão branco podendo dar o dragão branco. Pau no cu, dano. Já bem sei, vô, mano. Tu não me deu o dragão, seu merda. Vem pra dar o dragão, baiano. Eu te pedi o dragão branco, mano. Me deu o Curibó, pô. Eu tenho o Exódio, moleque, calma aí. O Exódio, cara. Cadê meu Exódio? Perdeu, mano. No anime, tipo assim. Verdade. Seu merda, você perdeu a carta mais poderosa do mundo. Tu quer que tu vem me falar de dragão branco que apanhado ele. Cara, mas tipo assim, no anime. As cartas são bem mais valiosas. Tipo, um dragão branco deve valer uns 10 mil reais. Aí o vovô vai lá e dá 10 mil reais pro moleque. Não, ele até. Ele deu o Exódio. É, cara, o Exódio é vários. Ninguém tem o Exódio. O Exódio tinha um. Ele falava que o Exódio era uma herança, não? Um negócio assim. Foda-se, ele deu um pivete. Mas o Exódio era inestimável, cara. Sim, o preço, cara, do Exódio. É uma carta. Ele é um pirralho. Ele deu uma carta rara. Imagina. O Vegas tinha isso. Ele ia ter dado merda, mas ele venceu muita coisa, né? Ele venceu aquele deck bosta dele mesmo assim. E o Exódio, ele perdeu. Foi por causa de um pirralho lá no... Ele perdeu. Mas imagina, ele tinha a Mona Lisa no baralho dele, cara. Basicamente. Não tem desculpa, cara. Mas o avô dele devia guardar isso aí num baú do porão dele, tá ligado? Escondido. Ou vender essa merda e virar bilionário. Kaiba coçava o saco porque tinha 3 dragões brancos. Assim que o Yugi colocou essa porra no campo... Ele ficou com AIDS, né? Porque vocês lembram que ele fica com... Fica a cara distorcida. Cara de AIDS, né? Então, Cazuza. O Yugi, ele tá com o Exódio agora? Não, acho que não. Ele perdeu o Exódio. Ele teve uma época que ele recuperou, mas aí ele esqueceram o Exódio por causa desses três novos deuses, tá ligado? Que estratégia o Sora usaria? Que a gente tá esquecendo de falar do Sora aqui. Cara, o Sora provavelmente ia botar... O Sora ia prender o jogo, cara. Ia vencer o Yugi, porque não, ele sabe jogar. Ele ia botar primeiro a Shiro no colo dele. Ah. Não, vamos deixar aqui. A Shiro pode, né? Tá lá no meio. Se ela, eles são um só? É, porque se não tiver, ele começa... Ele entra em posição fetal e começa a chorar. Sim, ele é pra ver uma batalha. É, ela tem que estar lá. Então pronto, ela tá lá. Aí, provavelmente ele ia ver, ele já ia saber jogar essa merda, que ele é um nerdão do caralho. O Sora ia vencer porque ele sabe jogar, cara. O Yugi não sabe jogar. Aquele anime inteiro, pra quem vê, até hoje, os protagonistas não sabem jogar, gente. Cara, eles fazem as coisas nada a ver. É um desenho, cara. É que nem, assim, é que nem, cara, falar que é um desenho. Então, Sora. Se tu foi ficar indignado com isso aí, tu também devia ficar indignado com a porra do Pikachu do Ash perder pra merda do Sneevil. Mas eu fico, porra. É isso, entendeu, cara? O Pikachu que derrotou o Dragonite da 70 na Liga Laranja. Cara, não tem, entendeu, cara? É negócio de anime, cara. Tipo... Mas aí, ó. O Sora ia saber jogar. O Yugi lá, ele não sabe jogar. Ele não sabe, cara. Ele faz as coisas aleatórias assim, joga bagulho aleatório no campo. Mas isso é ótimo, cara. Ele ia pegar, ele ia fazer aquele negócio fudido lá que ele fez, que queria mil curibolas. Ia ganhar, porque, mano, exatamente, as cartas dele são cheatadas, mano. Pela aleatoriedade e pelo... Por o seu Sora Yugi. Ficaria tão chocado do Yugi ser tão cagado, tão mentiroso. Por habilidade... Ele ia pegar a mão dele e colocar em cima do baralho dele. Cara, então não... quer dizer que, por habilidade, o Sora venceria. E mas pela cagada... E pela sorte, Yugi venceria. Mas essa é a parada. Se a gente tá usando os features do anime que eles participam. Então, assim, eu só tô estatando aqui. Sim, exatamente. E apareceu uma carta. Mano, cara, literalmente apareceu já uma carta no baralho deles, que era uma foto deles. a carta era o poder da amizade, eu acho, o nome da carta. Era o poder da amizade. Que era a foto do Joey, da Thea, do Yugi, daquele cara de cabelo lá esquisito. Tristan. É, o Tristan. Cara, entendeu? Criou uma carta que não existia, cara. Pega, que porra de mentira é essa? Mas isso é putaria, sim. Ele olhou assim. Não, eu não aceito. Isso é putaria. Mas o Sora... Eu não inventei essa carta. Exato. Eu saí, cara. Não jogava, não. Eu, que merda é essa, cara? Mas o Sora não pode perder. Ele não fala lá? Ele nunca perde. A banca nunca perde, né? Esse cara ali ia ser um loop eterno. Ia ser um loop eterno. Ó, eu tenho a cagada de tirar isso aí, o outro. Ah, então, eu nunca perco. Qual a carta de quem acabaria primeiro? Se eles não vão perder primeiro. Quem ia perder primeiro, então, ia ser o Yugi, porque ele perde carta pra caralho. Ele ia ficar lançando curibó e bichinho. Então, provavelmente o Sora perceberia que ele não conseguiria ganhar nenhum dos dois. E o Sora ia ficar salvando carta até. Mas tem alguma regra que se você acabar seu deck, você perde? Sim. Quando acaba o deck, você perde. Então, mas pronto, então... tem um problema, que se ficar chamando carta direto acima, uma hora vai aparecer uma carta roubada pro Yugi, tá ligado? Aí ele... Mas o Yugi, ele não tem o Exódia? O Exódia, ele venceu automaticamente. Então ele ganha, cara. O Exódia ganha imediato, então, não? Se ele tá com o Exódia... Se ele ganha, ganha imediato, cara. Não tem... As regras, então, seria assim, se for o Yugi perto do Exódia, ele ganharia. Se fosse depois, ele perderia. Ah, exato. Se fosse... Não, depende. Se fosse depois, antes dele pegar os três deuses, ele perderia. Não, a gente tá... Os três deuses nem são tudo isso, cara. Não, mas aí quando ele junta, vira mais ódio, pô. O Dani tá tirando isso daí. Não, cara, quando junta os três deuses, ele fica com infinito de ataque, pô. Ah, tá. Então é tipo Exódio, mano. Não tem nem como ganhar, mano. O Yugi sem Exódio. É o Yugi sem Exódio, então. Então o Sora ganha. Sora ganha. O Yugi ia ficar usando Curibó, poder da amizade lá, mas ele ia perder. O Yugi perdeu já no anime, né? Perdeu já, mas ele perdeu pro... Kaiba pro companheiro. É legal aquela que o Kaiba... Não, ó, cara, o Kaiba em cima do castelo, assim. O vento vai derrubar ele. O vento vai me derrubar e você vai me matar. Então, cara, eu entendo o Kaiba. Puta que pariu, mano. O cara tá jogando. Aí do nada, materializa uma carta. Nas cenas cortadas, tem ele falando com o Makiba. Como é que é? Mokuba? É o Mokuba. Ele, irmãozinho, por que você não ganha desse cara aí? Mokuba, eu não sei. Ele é muito roubado. Eu não entendo. Ele inventa carta do nada, cara. Ele é tipo aquele quando você é pequeno e tem aquele pau no cu que fica inventando regra do próprio jogo que não existe, tá ligado? Não, e você é inocente, acredita. É, exato. É isso aí. O Kaiba é um idiota que acredita nas paradas que o Yugi ninguém fala, mano. Não, porque ele fica meio assim, dúvida se essa regra existe ou não. Ele sabe que se existe. É, essa porra. Regra existe, mano. Já que ninguém sabe das regras, ele fica assim, porra, velho. Exatamente. Eu não lembro de ninguém conhecer. Será que pode ver? Será que... É legal que o Kaiba, verdade, olha, cara, ele é o Paulo tenho... que joga só com o noob, tá ligado? É verdade, mano. O Kaiba, eu não sei nada o que fazer. Daí ele tira o dragão branco do bolso. Do bolso. Sem pagar. Sem pagar o negócio. Tributo, as paradas, sacrifício, né? Sacrifício. É, bota em campo. Aí, não, aí tem um cara que sabe jogar o Yu-Gi-Oh! Do lado assim. Ei, mano, pode fazer isso não, mano. Tem que pagar. É, aí o Kaiba chama os seguranças dele, que ele é riquinho. Porra, é o riquinho que não sabe de porra nenhuma contra o trapaceiro, cara. Tem que pariu, mano. Né? Meu Deus, que luta horrível, cara. Aí descobriu agora que o Yu-Gi-Oh! É um pau no cu, mano. Sora venceu a batalha, tá aí, invicto. Tá saindo agora com a sua irmãzinha no ombro. É. Sendo ovacionado pela plateia. Aí. Essa batalha foi patrocinada por Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, trazido pela Konami. Cadê o dinheiro, cara? Eu tô vendo que estou sendo. Bom, e agora vamos para o intervalo comercial. Max 20, a nova revolução na forma de barbear. Max 20 é o único que possui 20 lâminas, o que resulta em um corte de alta precisão e um barbear muito mais rente e injuriado. O conjunto de molas côncavas e convexas aliado ao sistema bilateral aclompático de amortecimento a ar sustenta as lâminas, sem contar com o gel reparador que amolenga os pelos. Com Max 20, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, a terceira faz tchum, a quarta faz tchum, a quinta faz tchum, a sexta faz tchum. E assim por diante, imagina quando chegar no 20. Venha para o mundo de Max 20. E não se esqueça da promoção. Juntando 5 rótulos de Max 20, você ganha um barbeador Max 50 que barbeiam 2 pessoas ao mesmo tempo e ainda sobram 10 lâminas. Max 20, Max 20, 20 vezes melhor. Ora, parece que os homens deste planeta gostam de morrer. Que desgraça, não acha? Puxa, mas é incrível. Seu poder de luta aumentou para 40 mil. É verdade. Você é completamente diferente dos outros. Me deixou sem palavras. Tem um grande poder. Você sim é um verdadeiro guerreiro. Eu gostaria muito que você fizesse parte do meu grupo de soldados fiéis. Mas como a nossa luta está para começar, vou mostrar qual é meu verdadeiro poder de luta. O meu poder é de... 53 mil. Mas não se preocupe, porque não vou lutar com todas as minhas forças. Freeza vs Mewtwo. Freeza vs Mewtwo, velho. Freeza ganhou, ó. Freeza tem a parada dourada lá agora que ele compete com o Goku, mano. Mas agora o Mewtwo tem o Mega dele. É um bicho, cara. Porque eu acho que Pokémon, apesar de poderoso, ele tem um bicho. Eu acho que o Freeza. Dragon Ball é uma parada que extrapola todos os limites. É, cara. Conhecido, assim, tá ligado? Pokémon, por mais poderoso que seja, as batalhas, assim, não sei pau que diabo essas porra aí. Eles nunca são extradimensional galáctico, assim, tá ligado? A não ser que seja, sei lá, o Diago ou o Palk, assim. Foi o que eu acabei de falar. É, ou o Arceus. Eu não ouvi. Falei, tirando essas paradas de Diago e Palk, eu falei. Ou então o Giratina também, que eu tô roubado. É, não, tirando essas paradas aí, se for falar de Pokémon primeira geração e tal, sim. Mewtwo, ele só é poderoso, entre outros Pokémon. Pokémon de primeira geração é só bicho, mano. Não ia ter nada fodão, assim. Mewtwo é um bicho que tem poder. É um bicho que é da ciência ainda, cara. A voz do Guilherme Briggs. Ele ia dar um smooth talk no Freeza. Se bem que a voz do Freeza também é maneiro. Na verdade, ele ia ficar se perguntando. Ele ia ficar tipo. O Freeza, ele fala com sotaque nordestino. Do lado dele tem um sotaquezinho. Nordestino, né? O Mewtwo ia ficar. Por quê? Por que lutamos? É. Não, eu quero entender. Não sei o que ele ficar com essas paradas aí super. Filosófica, né? Filosófica, cara. Aquele. Porque eu estou aquele... vivo. Exatamente. É, exato. Por que os humanos me criaram? Eu quero entender. Eu não consigo. Aí o Freeza ia fazer aquele disco lá dele. Enquanto ele tá enchendo o saco, mano. O meu que tá falando. Aí aparece. Oh, meu Deus. Ai, ai. É o Ed ia chorar lá. Não! Ai, caralho. Enchi o saco. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu tio. Cala a boca, porra. Cala a boca, porra. Eu sou o imperador do universo, caralho. O Kuririn ganha essa merda, cara. Quinzan. É, o Quinzan. É, que bosta, cara. Que pariu, essa cena tá muito engraçada. Acabou a luta. Acabou a luta. Ó, sangue. Senhoras e senhores. Tinha sangue. E o tio está agora. Tá aí. Parte tá meio no meio do rio. O tio tá ali e ali e ali. Que pariu. O Freeze está sendo acompanhado pelos seus homens agora para fora do rio. Essa luta foi rápida. Essa realmente foi uma luta muito rápida. Ai, meu Deus, como é que o participante do tio começou a falar coisas desconexas. Pagou de Dr. Manhattan. É, exato, foi do Dr. Manhattan. Só que ele não tem essa bola toda, né? Não, não tem. Morreu. Ai, que lixo. Apesar dos dois serem dublados pelo mesmo dublador. Exato, verdade. Bom, a gente não teve muito derramamento de sangue aqui, exceto pelo Mewtwo, que tá tendo seus pedaços recolhidos agora do meu ringue. É trágico, mas a torcida tá se retirando agora. Esse foi o primeiro... Primeiro round. O WC, né? Primeira edição. A próxima teremos, se Deus quiser, mais comentadores, mais comentaristas. É, provavelmente, provavelmente Cavão Bueno vai estar entre nós aqui. É. Deus quiser, tomara. Só ele vai voltar da Gandaia. Aí vai ter a galera. É, aí vamos. Vai ter mais gente pra adicionar, entendeu? A esse programa com mais personagens que. Porque a dificuldade que nós temos aqui em falar sobre batalha de crossover de anime é que a gente tem que falar sobre coisas específicas. Nenhum de nós três, sim, viu tudo que o outro viu, por assim dizer. A gente viu a maioria das coisas, a gente viu a maioria que um viu, o outro assistiu. Mas é difícil pegar uma batalha de crossover legal com isso, entendeu? Por exemplo. É. A gente... Cada um aqui a gente vê umas coisas diferentes, não? É, a gente tem cada um ter seu gosto e off-topic, mas a gente decidiu acabar aqui mesmo. Eu agradeço a todos que ouviram. Muito obrigado por ter ficado até aqui conosco. A gente fez isso aqui meio na hora, isso aqui. A gente nem tava planejando fazer essa parada meio apresentação galhofada, sabe? Tipo... É o retorno, né? É, a gente tá voltando agora, então. Não, eu tive uma apresentação galhofada de comentarista de esporte. Ah, tá ligado. Ficou legal, pô. Eu vou adicionar os efeitos sonoros e tal, vai ficar bem maneiro. Mas então espere aí o retorno do Outbreak. Não sei quando esse episódio vai ter em pro. Espero que assim que eu puder, assim que acabar o carnaval, eu já comecei a editar, porque quero aproveitar meu carnaval aí. Então, se despeçam aí, vocês. Só aí, muito obrigado, viu, a gente tá voltando agora. Mas a gente vai ser mais, né, como é que eu digo, presente, né? Porque a gente decidiu que, assim, a gente tava dependendo muito dos outros, dos outros participantes, e sempre tinha algum problema que alguém não podia vir. Só que a gente tá vendo agora um formato de ficar nós três como permanentes. E caso alguém queira participar, entra. Caso não, a gente faz o programa só nós três mesmo, entendeu? A gente aqui tem opinião, né, opiniões diversas, então é o suficiente para conseguir manter uma discussão. Então vai ser mais presente agora o podcast. Vai ter mais opiniões são bem-vindas. Sim, sim. Mas e, às vezes nem todo mundo pode gravar. Se não puderem, a gente faz só a gente mesmo, entendeu? Só que é mais presente. E você, Mussarela? Eu? Não tenho muito a adicionar, não. Só que a gente vai tentar melhorar agora. A gente não vai deixar mais tão de lado quanto antes. Ah. Exatamente. E, dependendo de mim, eu vou fazer de tudo o que eu puder pra editar os episódios o mais rápido possível. Eu acho que isso é tudo, gente. Obrigado por ouvir o Outbreakcast. Volte sempre. Tchau. attack.